dentro do espaço das bibliotecas temos feito inúmeras atividades, desde um jantar literário, desde workshops, as oficinas de Natal, as temáticas são diversas, as atividades para crianças no período de interrupção de aulas, tudo isso tem ajudado a que os pais, as famílias, passem também a sentir a biblioteca como um espaço possível e agradável para poder estar a usufruir momentos de lazer. Os estudantes, os jovens procuram, e eu fico muito satisfeita que esta faixa que é tão difícil de captar, os nossos jovens que dizemos que leem tão pouco, mas que procuram as nossas bibliotecas para estudar, e isso reconforta-nos porque veem a biblioteca como um espaço útil para que eles possam tranquilamente poderem estar a estudar e a partilhar conhecimentos com outros colegas, a fazer trabalhos de grupo, fazer trabalhos de investigação, a utilizar os recursos que estão nos nosso espólio. Isso satisfaz porque estamos a ir ao encontro daquilo que também são as expectativas dos nossos alunos, ou melhor, dos nossos jovens.